ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. 12 horas e 7 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. A gente vai até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação. Lembrando que daqui a pouquinho tem a participação do Padre Glauco Siqueira dos Santos, da Paróquia Sagrada Família e Santos Reis de Goxupé, e também da Paróquia de Santa Cruz da Prata. Banda Shema Israel, Missão Shema Israel também vai estar presente aqui no programa de hoje. Eu recebo aqui agora membros do Conselho Tutelar de Guaranésia, Eustáquio Silva e a Andréia. A gente vai estar falando sobre, continuando aquele bate-papo sobre segurança pública, e muita gente pode falar assim, ah, mas o Conselho Tutelar não tem muito a ver com segurança pública. Acaba tendo, porque cuida das nossas crianças, protege nossas crianças. Oi, seu Stack, tudo bem? Bom dia, Antônio Claudio, prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, né? Acostumado a falar bom dia, galera. Todo domingo tá aqui no bom dia, né, Stack? André, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da rádio, boa tarde, Antônio Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso estar recebendo você novamente aqui. O que é o Conselho Tutelar? Aquela perguntinha que eu sempre faço para vocês, eu acho que é importante, porque a gente tem audiência que nem sempre todos estão ouvindo, né? Para quem ainda não sabe o que é o Conselho Tutelar, Andréia? Conselho Tutelar é um órgão de proteção, né? E ele rege a lei que cabe entre 0 a 18 anos incompletos, né? Que completos, na verdade, né? Então, é assim, as pessoas acabam confundindo o que é o Conselho. O Conselho Tutelar é um órgão, sim, simplesmente para proteger, assimilar o que é os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes. Lógico que tem deveres, sim. Tem os direitos, mas tem, lógico que tem os seus deveres, suas obrigações, cumprir. Então, assim, se for para a gente seguir a lei certinha do estatuto, que é o ECA, criado, né, aqui, sim, para reger a lei das crianças e adolescentes, seria muito bonito. Eu acho a lei do Conselho Tutelar, que é o que rege, que é a lei do ECA, é uma lei linda. É um dos melhores do mundo. Não, né? Sabemos seguir certinho entre elas, né? Seguir as linhas do estatuto, né? Mas eu acho muito bonito. Então, ou seja, é a proteção mesmo. Proteção. A gente trabalha muito assim em cima daquilo que é o estatuto. Mas eu vou usar. Aí as pessoas acham que a gente não usa. A gente acaba fazendo atribuição que não é do Conselho Tutelar. Eu vou usar aqui o que muita gente fala. Eu vou repetir as palavras que muita gente fala. O Conselho Tutelar vem só para proteger aí os menores que acabam roubando, cometendo furtos pela cidade. Isso acontece, sabe? Que vocês protegem esses menores infratores? Deixa mais uma vez eu repetir aquilo que eu sempre tenho falado. Quando venho aqui, a questão de menor infrator não é matéria do Conselho Tutelar, não é objeto do Conselho Tutelar. O que acontece quando um adolescente furta? É o Conselho Tutelar que tem que ser chamado? Não, é a polícia. Ah, mas é menor de 18, é adolescente. É a polícia que tem que ser acionada. A polícia vai chegar no local, a polícia vai apreender o adolescente, a polícia vai lavrar o boletim de ocorrência e vai conduzir o adolescente até a autoridade policial, que é o delegado. E o delegado vai fazer todos os procedimentos. Aí você me pergunta, aonde que entra o Conselho Tutelar aí? Não entra em lugar nenhum. Não participa, não em nada participa de nada. Houve Mas é um menor. É um menor. Mas ele está sob o poder do Estado. E a lei entende que o Estado tem o munus de proteger a infância e a adolescência. Proteger no sentido de quê? Que ele não seja agredido pelo agente que está realizando a apreensão e que ele tenha todos os seus direitos constitucionais garantidos, como todo cidadão tem quando é apreendido. A polícia mesmo já fala, você tem esse, aquele e aquele outro direito. Então, onde que cabe o Conselho Tutelar? Não cabe em lugar nenhum. Havia, no começo, o estatuto, ele é muito novo. O Código Penal tem mais de 70 anos. E o estatuto tem só 27 anos. Até o próprio Conselho Tutelar, até pouco tempo atrás, estava cometendo o erro de, quando apreendia o menor infrator, o Conselho Tutelar era chamado para acompanhar porque era menor. Não, quem tem que ser acionado isso, é o pai recente. Isso, e o muito responsável. Recente, né? Muito recente. Muito recente. Eu me lembro que uma vez que vocês vieram aqui, até acho que era, a gente acabou falando que essa era uma das atribuições. Então, o Conanda, ele abaixou uma portaria colocando a seguinte situação: é o pai e a mãe que tem que acompanhar. Quem é o responsável de acionar o pai e a mãe? Está no estatuto. A autoridade policial, que é o delegado. Chegou na delegacia, o delegado tem a obrigação de acionar o pai ou responsável ou a pessoa indicada pra pelo adolescente para estar presente junto com ele. Não o conselho tutelar. O pai, a mãe ou o responsável. Mais à frente, no finalzinho, eu não me lembro o artigo agora, existe uma punição para a autoridade competente que não faça esse procedimento. Então, se eu for lá receber essa criança ou adolescente, primeiro, eu estou tirando dela, né, o direito de ter os seus pais ao lado dela, e estou usurpando a função do delegado de polícia, que é fazer todo o procedimento. Aí, se está sendo feito assim ou não, não cabe ao conselho. Onde entra, então, o conselho tutelar nesse universo da segurança pública, que é bastante amplo? Em que ponto entra o conselho tutelar quando a gente está falando de menores infratores? Em lugar absolutamente nenhum, Eustáquio. Nada. O conselho tutelar não tem nada a ver. Sim, o conselho tutelar, depois que foi feito esse procedimento, tá, o conselho tutelar vai... A polícia foi lá... Que foi entregue aos pais e levou tal. Levou para a delegacia, o delegado chamou os pais. Os pais... Compareceram. Foram lá, assinaram o documento, retiraram o adolescente. Se não foi um crime mediante violência ou grave ameaça, ele vai ser liberado. Caso contrário, o delegado pode fazer um outro procedimento que pode até resultar na privação de liberdade, se confirmado pelo juiz no dia seguinte, né? Sim. Mas, no caso aí, aí entra o conselho. O conselho vai aplicar as medidas de proteção. O que está acontecendo com esse adolescente que está levando ele a cometer essas infrações? Precisa de um acompanhamento psicológico? Aí entra o conselho. Se precisa, o conselho vai requisitar na forma da lei para que ele seja acompanhado pelo psicólogo, não de forma voluntária, mas coercitiva. O pai vai ser obrigado a levar, o conselho vai acompanhar a família. Qual o problema na estrutura da família ali que está levando aquela criança e o menor infrator? Está fora da escola? Vamos matricular o adolescente na escola. O conselho de Guaranésia hoje faz isso? Faz isso, com trabalho. Certeza. Não só de Guaranésia, de não, toda a região. A gente está falando específico. A família não tem alimento, não tem condições de ter ali, de tratar do menor. O conselho tutelar vai entrar fazendo o quê? Requisitando assistência social, apoio de alimentos, remédios, o que é necessário. Aí sim entra a parte internação, do conselho tutelar. Internação em questão de drogas. A gente tem vários menores reincidentes, né? E isso é, como você disse, não agora mesmo, mas na região toda. E o que o conselho tutelar faz com essas crianças, esses menores reincidentes? Qual é a função, qual que é a atribuição do conselho tutelar nessa hora? Vamos imaginar lá o Toninho, né, para usar o meu nome, o Toninho lá, um adolescente que é problemático, que toda semana a polícia vai lá e pega ele furtando alguma coisa. O que que o conselho tutelar vai fazer para ajudar o Toninho a deixar de ser um menor infrator ou a puni-lo? Deixa eu te falar, tem os dois lados da moeda. Por favor, explique-me. De um lado tem um conselho que entra com essas medidas protetivas. Certo. E do outro lado tem o judiciário que vai aplicar as medidas socioeducativas, que podem variar até de prestação de serviços à comunidade, advertência. Já teve uma condenação aqui em Guaranésia de reparação de danos. O adolescente foi lá e causou um dano numa residência para cometer um furto. Tá, ele foi então, lá aí foi quebrou lá uma janela da residência. Como alguém comete um crime e tem todo o procedimento e chega até uma audiência, o adolescente infratura do mesmo jeito. Quando chegar perante o juiz, depois de uma ampla defesa, né, depois de ser ouvido as testemunhas, vai haver uma aplicação de uma medida socioeducativa, que vai de uma advertência até uma privação de liberdade. Tivemos adolescente aqui que foi privado da liberdade durante um ano e meio. Não vou citar nomes. Tá, foi internado num presídio socioeducativo. Tá. Então, existe punição? Sim. O estatuto tem punição? Tem. Mas o conselho trabalha aquela parte da recuperação e o judiciário trabalha a parte punitiva. Caso de reincidência, o conselho vai averiguar, vai junto ao psicólogo, vai junto ao psiquiatra, vai junto aquilo que ele requisitou. Mas é o conselho que procura todos esses profissionais ou não? Não, fica a cargo da família. O conselho ele está aí para requisitar os serviços públicos, tá, né? Requisitar, precisa de psiquiatra, então requisita o psiquiatra. Quando diz que o conselho requisita, o conselho não pede, não, pedir é uma coisa, você pode ouvir um sim ou um não, você requisita na forma da lei. Se você não for atendido, você encaminha para o Ministério Público, encaminha para o juiz, que vai fazer que se cumpra, e além do mais, a pessoa vai responder pela desobediência, porque o conselho tutelar é um órgão coercitivo quando pede, ou quando requisita, melhor dizendo. O conselho não pede, ele requisita. Se ele requisitou, tem que ser obedecido na forma da lei. Lógico, ele não vai requisitar, eu quero que uma coisa que seja impossível. Sim. Não, mas dentro tudo, do bom tudo senso, dentro, né, do bom senso e dentro da lei. Você entendeu? Então, a questão do conselho, nós temos aí, só esse mês, foram dois adolescentes internados na cidade de Cosmópolis. Parabéns para o município de Guaranésia, que está empenhado com o conselho tutelar, porque o conselho tutelar não tem dinheiro. O conselho tutelar requisita e o município tem cumprido com a sua obrigação e tem internado esses adolescentes para recuperação de uso de drogas na cidade de Cosmópolis, é a qual o município tem aí um contrato. Um convênio, um, né, convênio para poder abrigar. Eu tive lá. Eustáquio, mas o número de internações consegue atender a demanda do município ou não? Veja bem, todas as vezes que o conselho requisitou junto ao Ministério Público, ele foi atendido. O conselho precisaria requisitar mais junto ao Ministério Público? Veja bem, como essas internações são coercitivas, não são facultativas, depende muito da família ir lá. O pai e a mãe têm que provocar o conselho tutelar. Tá. Você entendeu? Tem que haver uma provocação, ou pelo assistente social que comunica, quando ou a saúde. Quando você está falando de provocação, o pai e a mãe tem que ir lá, olha, eu preciso que interne meu filho, ele está roubando dentro de casa, ele está usando drogas, precisa de ir lá chorar, implorar para que se faça alguma coisa. Não é questão de implorar, então precisa ver a condição, se a família realmente concorda com a situação. O adolescente aí vai ser coercitivo, a vontade dele. Já, né? Teve até adolescente que chegou na sede do conselho e pediu internação para si próprio. Olha, você vê, a gente acaba assim, tendo até a atenção até maior, né? Sim, e acabando, claro, consigo, assim, já passei por vários já desse tipo. Chegou no conselho, eu quero ser internado, não tem como colocar eu preciso sair dessa vida, não tá fácil. Nossa, é uma satisfação muito grande quando chega assim um adolescente nessa situação. Quando acontece isso, André, eu tenho certeza que 100% não, mas a grande maioria, com certeza, ele consegue sair dessa vida. Mas quando é coercitivo, Eustáquio, a maioria consegue ou não? Veja bem, tem toda uma pedagogia lá, que o diretor lá, a gente conversou muito pouco quando eu tive lá esses dias, acho que não faz 15 dias, cumprindo uma dessas diligências para levar um adolescente lá. Ele explicou que tem toda uma pedagogia que acaba convencendo ele que ele precisa parar mudar de usar o... Agora ele falou assim, nem as tudo é 100%, né? E se a gente atingir 60% já tá bom demais, ele disse. Porque tem aqueles que vão e não querem, mas pelo menos ele vai ter a chance de conhecer, de tentar ser convencido, e se ele abrir o coração e entender que é o melhor para ele, a gente já fica feliz, porque realmente as drogas, você não tem ideia o que ela pode causar. A maioria dos atos infracionais cometidos para adolescente, porque você quer comprar droga, não tem dinheiro, não trabalha, né? Não tem como conseguir, começa a furtar dentro de casa e depois na casa dos outros. Infelizmente é isso. Infelizmente mesmo, a história é isso. É essa, né? E é o que tem acontecido. É o que muito, tem acontecido. Né? E muitas vezes os adultos acabam jogando a culpa nas costas do adolescente, do menor infrator, para não assumir a bronca, né? Com isso certeza. Acontece demais, né? Com certeza. E aí, Eustáquio Silva, e quando isso acontece? Na questão... Aí o Conselho Tutelar tem que ir lá e proteger, tentar proteger esse adolescente? Não é questão de proteger, você entendeu? É questão de ver o que está causando toda essa situação. Como eu disse para você, o Conselho não protege... na causa, né? O Conselho Tutelar é o seguinte, muita gente fala, protege criança e adolescente, já foi matéria de prova do Conselho. Não, o Conselho Tutelar protege criança e adolescente? Não, o Conselho protege a lei. Ele é tutelar da lei, não é tutelar da criança e do adolescente em si. Ele protege a lei que protege a criança e o adolescente. Por quê? Quando o Magno Malta, que é um deputado, está muito em evidência aí. Senador, né? É senador, perdão. Senador. Na época ele era deputado quando ele fez quando ele foi um dos responsáveis pela elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, nasceu da cabeça dele a ideia de formar um órgão que fizesse a lei valer, porque quantas leis existem por aí e elas não são cumpridas? Então surgiu da cabeça dele: vamos criar um órgão que vai fiscalizar e que vai fazer essa lei ser cumprida. Daí surgiu a ideia de se formar o Conselho Tutelar em 1990. Foi da cabeça desse senador, que hoje é deputado, e aí reuniram e chegaram num consenso que o nome seria Conselho Tutelar. Por quê? O Conselho faz cumprir, não só no sentido da questão de proteger para ato infracional, isso não existe, mas, por exemplo, um adolescente precisa de uma internação, o Conselho Tutelar consegue, requisita na forma da lei, consegue a internação. Um adolescente precisa de um remédio, não consegue, o Conselho Tutelar requisita e aquele remédio, por lei, é oferecido àquele adolescente. Cirurgias, não só questão de cirurgia, de internação. Eu me lembro de uma cirurgia de um adolescente, não lembro detalhes, de algum caso mais pretérito, que ele precisava de uma cirurgia e não conseguia. Quando o conselho requisitou, o que aconteceu? Ou obedece, ou a situação vai parar no judiciário. Então, a cirurgia foi realizada. Essas internações hoje são fáceis de conseguir? Porque o custo é elevado, os municípios não têm dinheiro. Se consegue de forma fácil, às vezes tenta-se outros caminhos, até por tudo isso, por causa da crise econômica. Veja bem, o conselho requisita a internação, mas o primeiro passo é passar pelo psiquiatra. A Andréa sabe disso, ela está aqui, ela pode até comentar, falar. Às vezes o psiquiatra não recomenda a internação, recomenda outra coisa. Agora, se vier a recomendação do psiquiatra, vai junto ali com a documentação do conselho. Caso contrário, né, aí vamos por outro. Eu fico imaginando, Eustáquio, André, é um trabalho extremamente difícil, para você pegar esse menor que já está nesse mundo do crime, já é reincidente, e primeiro levar até um psiquiatra, já deve ser um trabalhão danado. Tem adolescentes que não vão. E aí? Compulsória. Compulsória. É o único jeito. Acaba pedindo assim, entra em contato com o doutor psiquiatra aí, que é o do nosso município, para que ele faça o encaminhamento, mesmo na falta da presença do adolescente. Porque ultimamente aí tem uns 3 casos aí que foi a ausência do adolescente, mas aí conseguimos, né? Deu certo, eles. Até inclusive um vai ser internado agora na próxima semana, um foi ontem. Então a gente vai tentando nessa forma, porque compulsoriamente. É. Tem a situação que ela falou, e a situação que você pode alegar em juízo, que o adolescente não quer colaborar com a consulta. Aí o juiz expede um mandado de busca e apreensão, o adolescente é conduzido coercitivamente, querendo ou não querendo, né? Então, tem várias maneiras, né? A Ivone Nascimento está mandando um abraço aqui para os dois, se parabenizando o André pelo trabalho e pelo aniversário. Obrigada, aniversário, Ivone, minha hoje, amiga. Né? Parabéns, viu, pelo aniversário. Obrigada. Parabéns, felicidades. Obrigada, Ivone. 12:25, intervalo em comercial, a gente volta já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. 12:28 aqui na Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso. Vamos até as 14:00. Ainda hoje tem o Padre Glauco daqui a pouquinho. Banda Missão Chama Israel também participando do programa de hoje. Tô conversando aqui com o pessoal, o Eustáquio e a Andréa, membros do Conselho Tutelar. Eu me lembro do Eustáquio ainda na época do Comissário de Menores, né, Eustáquio? Faz tempo que você tá nessa lida, né, meu amigo? Foi um pouquinho de tempo. Isso é 1992, né? Comissário de Menores acabou? Isso não existe mais, Eustáquio? É que a questão é o seguinte, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo ligado à administração municipal para a questão apenas de suporte administrativo. Quer dizer, é um órgão que ele foi criado por uma lei federal e que é obrigação de ter no município, quer dizer, não está subordinado a autoridade nenhuma. Agora, o comissário de menores, ele só é criado por uma portaria do juiz da infância e da juventude. Existe o cargo de comissário de menores. Mas ainda existe isso no Brasil. Existe, não, existe o cargo de comissário da infância e da juventude no, em Minas Gerais, que é por concurso. Agora, em setembro, teve um concurso para esse cargo. Inclusive, tem uma conselheira que prestou o concurso. Mas, para concurso, é para cidade com mais de 120 mil habitantes. Então, agora, então onde vai ser contemplado? Poços de Caldas, Passos, aqui mais perto. Agora, Guaxupé tem um comissariado da infância e da juventude fantástico, né? Que atuante e que está sempre presente. Voluntariado? Voluntariado, não, voluntariado. Não é remunerado. É. A não ser que, sei lá, que chegue um acordo, ou alguém, não sei, mas assim... Uma empresa decida patrocinar, algo desse tipo. É questão de entendimento, tá. Aí, mas é voluntário aqui. Seria uma boa, porque qual que é a diferença básica do comissário de menor para o conselheiro tutelar? Olha, tem muitas, mas o que eu posso... Eu me lembro, por exemplo, na época do comissário, não sei se essa foi, acho que não é mais a função do conselho, das fiscalizações que se fazem em bares, né? Não, isso é função do comissário da infância e da juventude. O conselheiro já não pode fazer isso. Não é a função do conselho, né? Mas evidentemente se tiver uma criança em situação de risco lá no bar, né? Desmaiou de tanto beber e tal. Aí sim. Aí sim, se for acionado, tem que ser acionado. Se houver uma denúncia, olha, aqui uma criança bebendo aqui, o dono do bar que está vendendo por um menor. Não, a questão aí sim. Da criança mesmo em situação de risco. Se estiver bebendo aí, aciona a polícia vai e prende o dono do estabelecimento. Certo. Né? Agora, já o comissário, não, ele ia no bar e passava. Ele fazia uma autuação. Até no ECA tem, se refere ao comissário, mas não com esse nome, né? Mas auxiliares da do juizado da infância e da juventude. Tem um artigo aí que fala sobre isso. Então ele pode lavrar um auto de infração autuando o dono do estabelecimento. Eu me lembro quantos autos eu já fiz desse aí na época, mas a Guaranese é para ter, tem que haver uma provocação, tem que haver uma vontade por parte do juiz da infância e da juventude. Seria interessante. Seria muito interessante. E no caso, igual o Eustáquio acabou de falar, que é a parte do poder judiciário, né? Provocar essa lista, colocar em andamento na cidade, quem pode ser voluntário a ser comissário de menor. Você acha que seria então uma bandeira interessante a ser levantada no Guaranese? Sim, sem dúvida. Até para provocar o juiz a instituir agora, a comissário de menor? Mas eu já deixo aqui, de primeira mão, a doutora Cristiane tentou uma vez. Ela já tentou. Tentou, então. Mas não apareceu ninguém que se prontificou. Porque é um trabalho extremamente difícil, né, Gustavo? É extremamente difícil. Eu fui 10 anos, eu me lembro, é um trabalho que muitas vezes não é reconhecido, né? E não era remunerado também, né? Não é reconhecido, não é remunerado e muitas vezes é muito criticado. E muito visado também, né? Tem todos esses problemas. Mas quem sabe a gente, assim, divulgando aqui na rádio, possa aparecer uns 5 ou 6 voluntários, né? Nunca é demais a gente tentar. Esperança, pelo menos. A esperança é a última que morre, sempre. Né? Voltando à questão do jovem infrator, eu saco desse jovem aí que às vezes acaba até sendo reincidente. Qual que é o perfil desse jovem, Eustáquio? Dá para fazer uma avaliação? Quem que é esse jovem? Pra gente entender um pouco. Bom, vou traçar o perfil de uma forma meio rápida aqui. Principalmente numa família desestruturada. Geralmente 90%. Sempre nessa questão. Agora, o estatuto ele visa o quê? Estruturar a família. Não é proteger bandido, não é proteger infrator. Que todo mundo fala. Agora, que eu vou repetir para você o que eu lamento que certos apresentadores de televisão sensacionalistas. Esse estatuto tem que rasgar, tem que jogar fora. Mas eu não conheço o estatuto. Que se conhecesse nos Estados Unidos, o estatuto do Brasil foi considerado melhor que os estatutos que tem lá de proteção à infância e à juventude. Se um adolescente crescer com todos os direitos deles assegurados nesse estatuto, vai ser um bom adolescente e um excelente cidadão. Aí mas depende por que muito. A gente não consegue, então, fazer com que esses adolescentes tenham todos esses direitos? Então, a luta é grande, né? A gente está fazendo a nossa parte, procurando. Promovendo também o menor aprendiz aqui na cidade, né? Juntamente com o assistente social e o CRAS, né? E o Conselho Municipal de Direito. Conselho Municipal de Direito. Nós estamos vendo se consegue as empresas, quem sabe aí, ó, parece uma empresa para entrar na... Parece que já existe um trabalho, né, de ter o jovem aprendiz. Mas agora... Não, agora a gente... Já foi consolidado. Já foi? Já. E, assim, tem algumas empresas que às vezes fica com medo de aceitar um menor aprendiz. Mas o que que é isso? Ajuda na estrutura de um adolescente? Claro, como não? Claro. É que tem vários adolescentes que pedem um serviço. Ah, não tem, porque... A partir desse registro que foi dado a essa empresa que vai vir aqui fazer esse trabalho, por lei as empresas são obrigadas a ter um menor aprendiz. Então, de certa forma, você vai ajudar. Tá, esse menor aprendiz é de que idade, Estaque? Então, o menor aprendiz é de 14... aos 18 anos, né? Tá, hoje de 14 a 18 anos. Aliás, é de 14 a 24 anos, na verdade, né? Mas acima de 14, né? Digo menor porque depois de 18 não é menor mais, mas. Pra gente, pro ouvinte entender, o menor hoje ele não pode trabalhar de maneira nenhuma. Não é bem isso. Tá, o menor de 14 então, anos não pode trabalhar mesmo. Sim. Isso é lei. E não sei se é felizmente ou infelizmente, cada um tem seu ponto de vista, mas menor de 14 anos, nenhum tipo de serviço. Tá, acima dos 14? De 14 até os 16, pode se trabalhar como menor aprendiz. Até com 16 também pode. Aqui em Guaranésia pode ter, então, esse menor trabalhando de 14 até 16? Pode, né? E 16 a 18 e precisa ter todos os seus direitos previdenciários e tudo. Tá, mas de 14 a 16, como é que faz para trabalhar? Tem que ir lá no conselho tutelar, pedir um documento? Veja bem, nós não temos ainda esse projeto do menor aprendiz. Então hoje não pode em Guaranésia? Não tem. Em Guaranésia não tem. Então a gente não mas pode. Vai ter. Certo? Eu acredito que tô te deixando a deixa, o presidente do Conselho Municipal, se você o convidá-lo, eu sei que ele virá aqui falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Importantíssimo. Então, já tem esse, eu participei das duas reuniões que deram acesso a esse acontecimento e que foi muito comemorado, porque Guaranésia vai ser contemplada. Agora, é o seguinte, se vai funcionar ou não, né? A gente tem que deixar acontecer para ver. Não, e eu acho que é importante. Vamos vai torcer para que funcione, com sim. A prefeitura de Guaxupé, esse programa já tem lá em Guaxupé. A prefeitura, acho que é um dos principais parceiros, né? Inclusive, admitindo vários menores, né? Jovens aprendizes, né? Foi o que eu disse. Tendo esse projeto, as empresas são obrigadas por lei a ter o menor aprendiz, né? Sim. Mas eu não sei te falar maiores de detalhes. De 16 a 18 anos, aí pode trabalhar. Não, pode trabalhar sim, mas como menor aprendiz, mas tem que ter os seus direitos previdenciários garantidos. Você entendeu? Sim. De 18 para cima, normal. Mas esse menor aprendiz aí, ele vai beneficiar de 14 até 24 anos. De 14 aos 24 anos. Que é muito importante. Sim. Então, seria interessante. Eu participei das reuniões, mas eu estou sabendo mais do grosso, né? Agora, os maiores detalhes aí, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente pode te trazer aí a informação, que é importante, né? Eu sei que o grande problema que a gente continua tendo entre os nossos jovens é a questão das drogas mesmo? A questão das drogas. Eu acho que não é questão só de Guaranésia. Eu acho que Guaranésia não é tanto como outras cidades aí, porque a gente tem um contato com as outras cidades. E é uma questão não só de segurança pública também, né? É uma saúde, questão da estrutura, da família, da saúde, do Conselho Tutelar que tenta trabalhar na recuperação desses adolescentes. Talvez para muito uma causa perdida, mas não é. A gente está dentro e sabe que não. Eu conheço uma pessoa que é pai de família, que foi auxiliado quando era adolescente. Hoje não vou citar nome, é um homem trabalhador, honesto, tem filhos e são um adolescente, uma criança muito educados. Então, conseguiu, ele diz, olha, eu consegui porque eu tive uma oportunidade. Então, a gente, enquanto há pessoas como ele que se recuperou, a gente continua acreditando. Parabéns aos conselheiros tutelares pelo ótimo trabalho, Juninho Capoeira está mandando aqui um abraço para vocês e a Rosa está dizendo, menor não pode trabalhar, mas de resto pode fazer tudo. Mas não pode também fazer, né? Tem a questão é essa, né? As pessoas têm a mania de falar esse ditado e eu acho que é um ditado assim, de pessoas que não têm muito conhecimento das coisas. Porque fala assim, menor não pode trabalhar, mas pode. Não pode. Não o pode. Ditado é esse, a frase é essa, né, Saco? Menor não pode trabalhar, mas pode roubar, pode furtar. Não, não pode, porque se ele fizer, ele vai ser punido na forma da lei, daquilo que nós falamos aqui. E outra coisa, menor de 14 anos até 16 anos, deveria estar aonde? Na escola e nos projetos. Existem muitos projetos aqui em nosso município, principalmente na parte da cultura, na parte do esporte. Nós não podemos falar que Guaranésia não tem, não participa quem não quer. E quem deveria gerenciar isso aí? Os pais. Olha, tem um projeto ali, meu filho, vai participar ali, é bom para você. E a Prefeitura Municipal de Guaranésia, através do Departamento de Cultura e Esporte, está abrindo um leque enorme que em outros lugares não tem. Eu conversei com um conselheiro de uma cidade que esteve visitando o conselho aqui esses dias, veio me trazer um relatório. Ele comentou: Guaranésia tem um leque de oportunidades depois que a criança sai da escola, que nós sabemos que é muito grande. Então, criança pode furtar? Não, não pode. Mas também não pode fazer outras coisas que a lei não permite. Quem tem que gerenciar isso é os pais, né? Então a gente não pode de todo ser tão radical nessa forma de falar. Mostra desconhecimento. É, o que talvez falte um pouco é essa questão da punição mesmo, sabe? Né? Mesmo tendo esse encaminhamento que você falou, essas possibilidades de internação, mas é muito burocrático para conseguir isso, né? Não, como eu disse para você. A não ser que o jovem realmente seja reincidente, seja figurinha carimbada da polícia militar, fora disso, é difícil. Não é difícil. A questão é o seguinte. Basta a questão do conselho ser provocado e de um profissional como ele passa realmente achar que deve, que realmente esse é o meio correto. Senão tem outros meios, não é isso? Tem psicólogo e tal. Tem psicólogo, tem acompanhamento que a gente marca de 15 dias. Então a gente faz assim, trabalha assim com os pais do adolescente. Não estou fazendo crítica a você. Eu tô entendendo. Infelizmente, acaba, é a realidade. Né? Agora, a questão do ato infracional é outro caso, né? Não. É um caso que, é lógico, cometeu ato infracional, pode ter certeza. Tendo seus direitos resguardados, sua integridade, vai passar por todo o procedimento, vai ser conduzido para a delegacia, entregue para os pais. Porque a gente vê quantas e quantas notícias, o menor ele furta, a polícia prende, leva até a delegacia, enquanto a polícia está lá preenchendo a papelada, o menor já está na rua, se bobear, já cometendo um outro furto. Isso é a realidade. Assim. Não, isso é questão da legislação, né? A legislação precisa mudar. Aí tem que. Agora tem eleição ano que vem, né? Vamos aprender a votar, né? Tem que se fazer uma pressão em cima dos políticos. Olha, eu vou votar em você, mas você vai mudar a legislação lá relativo a. Tem gente que quer que seja maioridade penal aos 16, então que faça a sua pressão, que faça. Que procure os seus meios, porque a legislação nos prende, né? Você pode até um certo ponto ser passado ali, você pode ser punido por excesso no cumprimento do seu dever. Então, a legislação realmente, às vezes, é falha nesse sentido. Nesse tempo todo que você está, 10 anos de comissário de menores, mas quanto tempo já no conselho? Seis anos. Está quase aposentando já, né? Está quase 16 anos aí nesse período todo. Quantos jovens já foram internados ou punidos de alguma outra forma, meu saco? Bom, já foram vários jovens internados. Em questão de ato infracional, sempre quando é cometido e que realmente há a comprovação ali na audiência que realmente foi o adolescente que cometeu, ele vai ser punido de alguma forma. Eu até estava com a lista aqui, advertência, foi tudo aquilo que eu te falei, prestação de serviços à comunidade. A André está lá há mais tempo, ela deve ter presenciado adolescentes que cumpriram medidas de prestação de serviços à comunidade. São coisas que são segredo de justiça e a população não fica sabendo. Mas há tudo isso, e a gente sabe, talvez, que a população anseia por uma punição maior que seja. O Geraldo mandou uma pergunta: qual a punição máxima de um menor que, numa hipótese, mata 20 pessoas, por exemplo? Foi a questão de internação. Internação em presídios. Então, o máximo é 3 anos e meio. Porque geralmente quando um adolescente ele chega. Mata 20 pessoas e aqui no Brasil a lei vai deixar que ele a lei é isso. 3 anos e meio. 3 anos e meio. E quando completa 18 anos, a lei ainda tem uma coisa que uns acham que sim, outros não. Você pode ter cometido muito atos infracionais, mas tua ficha zero, a mesma coisa se você não tivesse cometido nada. O cara pode ter cometido vários crimes, chegou lá aos 18 anos. Então, essa é a questão da legislação brasileira. Que precisa mudar. Que precisa não é mudar. A questão do ECA, é a questão da legislação. É da legislação que precisa mudar. Por isso que o ano que vem a gente precisa ter muita consciência isso, ao escolher nossos dúvida representantes. Nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a segurança pública está sofrendo muito por causa da questão da lei também. Né? Não, principalmente, né? Às vezes, como você disse, a polícia prende alguém, e a polícia de Guararés realiza um trabalho maravilhoso, um trabalho, porque a gente tem acesso ao trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar se dedica com o máximo que eles podem. Nós sabemos que o nosso efetivo aqui, o efetivo de Guaranésia, é pouco, mas a polícia está sempre presente, sempre atendendo na medida do possível. Mas a questão é o seguinte: às vezes vai lá, faz todo aquele empenho, como você disse, né? O cara é preso, chega lá na delegacia, assina um papel e está liberado e vai responder na rua. A gente precisa de mudar então, a nossa legislação. Que diz, acaba desmotivando quem trabalha na segurança, todo ou quem mundo. Trabalha mesmo na área da proteção, na infância, da juventude. A população fica indignada, né? Então, e eu, é lógico, eu respeito a opinião de todo mundo, nós estamos um país democrático, todo mundo pode falar o que quiser, né? Mas a questão, a legislação é o principal ponto que nós precisamos ver, precisa mudar. Precisa mudar. Destaque, valeu pela participação, pelos esclarecimentos. Acho que o pessoal tinha muitas dúvidas em relação ao Conselho Tutelar, qual é a função do Conselho Tutelar nesse universo da segurança pública. Acho que a gente já conseguiu explicar aqui à população. Infelizmente, o que precisa mudar não é o tal do Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim a legislação mesmo, né? As leis, a gente precisa de mudar, é isso, a questão da comissão, de repente a redução da maioridade penal. É isso que a gente precisa ver. Até um dia eu estava conversando com uma pessoa que ele é advogado, não vou citar o nome dele aqui, e ele concorda plenamente, uma pessoa de um conhecimento muito grande. Eu sempre falo, e ele concordou com aquilo que eu falei, um código penal não precisa mudar, precisa mudar o código processual penal, a forma de cumprir a pena. Hoje uma pessoa toma uma condenação aí de 12 anos, né? Porque cometeu um homicídio. Uma pessoa de maior, como diz o exemplo aqui do Geraldo, a hipótese dele, matou 20 pessoas hoje. Menor. Maior. O maior de idade, que matou 20 pessoas. Como é que funciona, Gustavo? Vai cumprir um terço da pena, né? Ele vai chegar no máximo 30 anos, que é o máximo que se pune no Brasil, é isso, né? Não, ele pode até a pena ser maior, mas ali tá, na... Não, pode ser 200 anos, mas ele vai cumprir 30. 30 anos é o máximo, né? Ele vai cumprir 30 máximo, de máximo. Só que aí... O que acontece? Vai caindo. Se ele teve uma condenação, tem que ver um terço dessa condenação. Tá. Se deu menos de 30, né? Aí, deu 28. 28 anos. Sim. Não, ele já estou já já reduzindo. Eu digo, tá. Vou dar um exemplo para você entender. Para a população entender. O cara cometeu um homicídio qualificado, pegou aí 12 anos. Certo. Na verdade, vai cumprir 4 anos, um terço da pena. Em regime fechado. Aí depois vai fazendo a progressão, né? Tá. Semi-aberto e até ele cumprir o restante da pena dele. Os 12 anos. Ele vai cumprir os 12 anos. Vai cumprir. Vai ficar 4 anos fechado. 4 anos fechado. Se ele tiver bom comportamento. Não, 4 anos ele vai ficar. Ele vai ficar fechado. Depois ele pode pedir a progressão da pena dele. O advogado vai pedir, ele vai pro regime semi-aberto, né? Depois ele pode pedir a progressão da pena até chegar ao regime aberto. Então a situação é fechado mesmo no Brasil, se cumpre pouco. Por que os Estados Unidos têm o maior número de presidiados? Porque lá. Fica preso, né? Porque lá 80% da pena você tem que cumprir, 80%. Se o cara pegar lá 20, lá tem prisão perpétua. Tem, né? Prisão perpétua. Alguns estados, pena de morte, apesar que tá caindo. É um só isso, estado, né? Tem só um agora? Só um agora. Destaque, valeu mais uma vez pela participação. Parabéns, André, aí pelo aniversário. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns, Eustáquio. Parabéns, André. Nossa legislação está mais engessada do que uma múmia, tô dizendo aqui o Marcelo. Valeu, Eustáquio. Valeu. Obrigadão. Quer encerrar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre o Conselho Tutelar. Valeu, um abraço. Intervalo comercial e voltamos já, dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.